Basta apenas querer. Aí se esconde o poder. Basta apenas querer acreditar em você. Aí se esconde o poder que tudo mudará. Imagina um mundo sem ilusões, mente expositiva cheia de emoções, aonde o coração fala mais que a voz, e a sabedoria sempre vem em nós. E o destino cada um pode traçar, basta querer e em você acreditar. Pra que um dia isso possa acontecer, jamais desista e acredite em você. Porque a vida ela é feita de vontade, o amor é fé, ando com a verdade. E ter a força pra poder realizar, e toda dor que houver tem que superar. Sofrimento passa, que só precise do meu esforço ou daquilo que eu faça. Será que só acreditar em mim é o suficiente? Querer poder o que desejo intensamente. Será que eu só vou sonhar com o sono profundo? Vida que é vivida, o inverso, realidade, outro mundo. Será que é mesmo necessário, quase que obrigatório? Regras, padrões, participar de todo monopólio. Vai depender de razões, fatos, condições em geral, ou do caráter, da honra, da força espiritual, da energia que alimenta o ego e sustento viver. Pois se quer meio caminho andado para obter, entender e rever seu real objetivo de vida. Perdido se não adianta começar a partida, se não identifica o propósito que cita. Perceber além da vista que a meta é do seu espaço, a conquista. E não importa o que querem que você seja, se o tudo duvidoso é pra todos e ninguém tem mais certeza. Só peço que me proteja, que me guie com clareza, que me preencha de fé e que me fortaleça. Seja apenas você, que é o preparo da vida, irá perceber, pois está em você a magia que um dia vai transparecer. Na caminhada que os dias me preparem pra o que aqui dentro nasce, que transforma experiência toda a imaturidade. A escolha é liberdade, executar ou ser covarde, pra concretizar tudo aquilo que é vontade. Basta apenas